Salvador, bom dia, tá 3153. Autorização, Galeão? Galeão, afirmativo, nível de voo solicitado 380. 38? Afirmativo. 38, coordenaremos, índio em curso, 1015, menos 90 metros, aguarde copa, portal 53153. Aguardando copa, até 3153. Salvador, voo 1897, gente da Índia, autorização Confins, Belo Horizonte, 380. Confins, 36 ou 38? 38, se já tiver disponível 36, já pode autorizar, pode ser. 3380, coordenaremos, aguarde cópia número 2, o portal é 1? 10. Solo Boa, é o Gol 904, formação Índia. Solo 804, Galeão com nível? 360. 360, coordenaremos a formação em curso à Índia, o Tinto 1015, menos 90 metros, pista 10, só um instante, 4. Obrigado, 804 aguardando. É, tráfego, o Gol 1607, autorização Guarulhos, senhor? 1607, Guarulhos, coordenaremos. A informação em curso ainda é o Tinto 1015, menos 10 metros, pista 10, aguarde com a Porto 6. Guarda. Prossiga. Autorizado Salvador para o Galeão, nível 380, upper Zulu 14, decola pista no zero, manterá a reta decolagem até cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, transição Bless. Controle 1 no 8, decimal 3, código 5163. Autorizado 380, Galeão, upper Zulu 14, decola da 10, na saída da El Bless 2000 direito. 398-5163, transportando 3153. Correto, portão 5, chama pronto, puxa assim, né? Gente. Voo 1897.4. 8897. Autorizado Confins, nível 380, aeroviante, uísque 58, decolar pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, voa terceira mira, após curva direita, subida, gole, eval, transição, gonza, controle 119, decimal 8, 118, decimal 3, código 5162. Confins, nível de voo 380, pela aeroviante 58, decola down no zero. Com curva direita, mantém até 2 mil terceira milha, saída gole com transição Eval após Gonza. 198 é o controle de saída, 5162 é o transponder. Correto, portão 10, chame pronto para o estacionar. Rebotará. Voo 1804, corta. Voo 1804, ponto para 4. Pronto, 4804, a gol. Voo 1804, autorizado Galeão, nível 360, aeroviador por Zulu 14, decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, força curva direita, subida da El Leda, transição Brás, controle 119, decimal 8, 118, decimal 3, código 5164. Autorizado Galeão, nível 360, via Zulu 14. Cola da pista 10, mantém a reta 2000, terceira milha, após direita, perfil da El Leda, transição Blast. 19,8 é o controle, torre operando em 1,8,3, acionando 5,164, o gol 1,804. Correto, portão 7, é pronto para o estacionar. No 7, chamarei quando pronto, muito obrigado, 1,04. Nada, gol 1,607, pronto, corta. Prossiga, senhor, na escuta. Okay, para o gol no 607, foi autorizado Guarulhos, nível 360. Aeroviário Peruísque 58, pista no zero, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, ou a terceira mira após curva à direita. Subida gole, aval, transição Gonza, controle em 119, decimal 8, torre 118, decimal 3. Código transponder 5160. Questão entendido, Guarulhos, nível 360, aerovia APA, uísque 58, decola da pista 10, manter o eixo até ficar 2000, terceira milha, com curva direita, gole, eval, controle 109, 8, 2, 108, 6, e o transponder 5160. Ok, 5160, portão 6, chame pronto para o estacionar. Até amanhã. Salvador, é o TAN 3597. 3597, Brasília, coordenaremos o 360? Afirmo. 3360, informação em curso agora, Juliet, altíssimo 1015, pista no 0, menos 90 metros. Fui copiado, obrigado. Solo 357. Teria possibilidade de coordenar o 380, senhor? Gente, tenho inicialmente ocupado aqui pelo um tráfego que solicitou anteriormente. Que inicialmente saiu o 36 solicitando a sequência com o centro recibo 38, pode ser? Pode ser, obrigado. Autorizou Brasília, inicial 360, upper Zulu 17, decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira mira, após curva direita, subida agora, oval, transição Ofito, controle 119, decimal 8, 118, decimal 3, 5153 é o código. Zulu 17, confirmando o gole Ofito, 5153, 198 o controle, 283, OTAN 357. Ótimo, 360 o nível, quando o contato com o centro, solicite o 38, por gentileza. Solicitado, obrigado. Portão 8, autorizado, puxa acionar, chame táxi. Chamarei, igual a 09, objeto autorizado, a final da pista no 0 e ele é sem glide, ajuste no 0 no 5, é bom estabilizado. Tio Lira, interceptar o localizador, sem glide, objeto 6709, a porta lá estabilizada. Salvador, OTAN 3153, pushback e acionamento no gate 5. Confirme. Já 31953, puxa bem estacionamento. Portão 577, Frente. Confirme. 153, vai passar um 37 da Gol Varga Retaguarda. Está prestes a iniciar o táxi. Assim que o tráfego liberar para alívio push, se desejar para condicionamento, está livre acionar na posição. Olha o Gol 607 push, pega acionamento, portão 06. Afirmativo, está aguardando na retaguarda passagem de Gol. Posição prossegue, está preso 153. Positivo. O Gol no 607, a estação é o que, seu Gol? É a mesma, vai passar 37 companhia, retaguarda sentido ponto de espera, aposta autorizado, puxa acionando no 62. Ah, tá ok, em coordenação, tá autorizado, Gol no 607. Parou, pushback, acionamento, Gol 1897, portão 10. Autorizado, chame táxi no 897. É o portão 1897. Solo no Gol 17, 154, táxi, POB de 132, voltando a via de 3 horas 44, 38344 com fins, confere? Acima. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera no 0, menos 90 metros, altitude 1015, tem uma boa viagem, Gol no 7 no 5. Juliette Alfa, 0 no 5, 0 3. Boa noite, 04, para pushback, acionamento no 7. No 7, eu tenho um 37 da companhia que vai passar em retaguarda. Aguarde para iniciar inicialmente o Gol 1804, portão 7. Ok, então aguarde a sua atualização, 804 da Gol. Pronto, eu tenho mais um da tráfego da companhia que está no 10, já está quase concluindo o puxo, ok? Se o tráfego liberar a retaguarda também, o número 2 no caso, está livre o puxo acionado no 7. Gente, muito obrigado. 804 aguardando. Gonçalo, só confirmando o Gol que a gente teria que aguardar, o que está iniciando o táxi agora, né? É, tem mais um que já iniciou o pushback, está prestes a iniciar o táxi, senão vai perder ele no táxi também, ok? Tá positivo, aqui o colega aqui acho que tinha entendido errado, então a gente vai segurar aqui na posição, sem atrapalhar ele. Flativo, que tem, quem está modulando é o 904 no 7, né? Não, é o 3153 no 5. Não, 3153... Era pra ter esperado só o primeiro, com bandeira Gol Varga, ok? Mas já iniciou? Então, é esse que tá vindo no táxi, né? A gente tá aguardando aqui pra não atrapalhar ele. Afirmativo, é o primeiro táxi aí. Então. Gonçalo, 7152. Chega. É, Alfa Juliette, qual táxi foi? É Juliette e Alfa, no ponto de espera via Bravo, via Charlie, corrigindo, a cabeceira deslocada 90 metros aí. Via Charlie, ok, obrigado. Salvador, tá 3597 para pushback, acionamento, está na ponte 4. Estão 4 autorizados, time táxi. Ah, obrigado. O Gol 607, ele está no pushback no ponto 612. 612, um iníciozinho? Acerto, só a parte concreta, números 90. Ok, muito obrigado. Já passamos o externo, baixado e travado. Vento 1,60 graus, 12,9,15 no ajuste, autorizado por outro. Repouso 6709. Para o táxi, o Gol 1897. Temos 169 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Táxi autorizando até o travessa do portão 7, 37800, companhia no portão 612, vai segui-lo como número 2 no ponto de espera, 1830, altitude 1015, tem uma boa viagem, Gol no 897. Delivery táxi, seguindo a nave da companhia. O 997, no ponto de espera 283. 237 ali, mantém Pentagono 607, 4 horas e 20, confins, o nosso POB de 181 confins, 4 e 20, táxi em frente, segunda esquerda na Alfa, onde espera via Charlie, 1830, altitude 1015, boa viagem, Gono 607. Alfa Charlie 1830, obrigado, bom domingo 607. Boa. Direito no 219. Direito 219, bom dia. Livrou, mantendo a sua escuta. 709, pousou, livrou, táxi em frente, reporte antes da Juliette, o portal 01. Frente antes da Juliette, 6709. Alta 3153 para o táxi, o POB 105, alterna Guarulhos, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 05, Guarulhos 3h40, vai seguir o segundo gol, vai cruzar a sua frente, pode esperar todos, 8h30, o quinto no 0, no 5, tá boa viagem, tá 3153. Seguiu o segundo gol, 3153, obrigado. Tô no 804, portão 7, autorizado, chame táxi. Iniciando, 804, chamarei táxi. Para o táxi, o TAN 3597 com o POB de 111. Nossa autonomia de 4 horas, alterna com fim. Ok, 4 horas, com fins, confirme o POB, por gentileza? 111. Triplo 1, 7. Táxi autorizado, vai seguir o Airbus Companhia. No ponto de espera, chama a tua 118.3, altindo no 0, no 5. E vai como número 2, seguindo a banda da companhia, o TAN 3597. Vai, TAN 198, boa viagem. 198, obrigado. Próximo a Juliette, atento aí com o táxi da aeronave da TAM. O TAM 31357 ao solo? Prossiga. E nós estamos com duas aeronaves aí no ponto de espera. Teria como manter inicialmente a posição para liberar a entrada do objeto à sua frente para o portão 01? Ah, a gente vai manter tudo aqui, não tem problema não. 6709, da presente segunda esquerda via Índia, à frente do Airbus da TAM, que está através do portão 4, assim que o outro Airbus liberar a sua frente, ok? Afirmativo, senhor. Então, segunda esquerda, Índia, o portão número? Pole position. Afirmativo, 01. Ficaremos atentos aqui à evolução das aeronaves, 6709. Táxi Gol 904, 172 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, Campinas como alternado. 1172, confirme a autonomia? 0355, 3,55 de autonomia, o Gol 904. 7, copiado, táxi autorizado até antes da Juliette. Táxi até antes da Juliette, 904. Corrigou 1897, próximo ponto de espera aqui, está pronto. 897, ali mantendo, zero. Ali mantém, igual no 897. Ah, mantendo antes da Juliette, 804. Pode, pode taxar um pouco mais à frente, vai seguir o tráfego à sua esquerda, irmãs da tanque, vai liberar o pátio, ok? Ok, um pouco mais à frente, aguardando a aeronave da TAM, 1804. Pode tomar posição até a Alfa, só dando a prioridade pro Airbus da TAM que está aguardando a entrada do objeto no pátio. Gente, 804. Disponível 360, saída gole. 360, na saída gole, 160. Lá do táxi, né? O TAM 3597. Estimativo, táxi à direita seguindo o Airbus Companhia. Obrigado. Cinco, Uno 7, 1280, ponto espera, vou viagem, 1015 notinhas. Yeah. Uno 804, segue o Airbus à esquerda, no ponto de espera, 1280, vou viagem, 1015 notinhas. Assistente, 804, tirando a aeronave da TAM, graças à nossa frente, 1015 ajustado, torre, 1183. Um ótimo domingo, até a próxima, 804, gol. Uno 288, a segunda é, Uno 3225. 1-3-3-2-5, gol no sétimo. Obrigado. Rodando ótimo de 804 da Gol, mantendo o ponto de pé. Gol no 804, mantém a posição. Número 4, para decolagem, torre 7. Prossiga. Mais uma vez, cópia, Serra, Juliette, Juliette Lima, motor 60, acionata após o exercício de bom. 0, vento 190 graus, fono 0 nós. Livre decolagem, gol no 897. Sam 3153, atento o Bang 737-800, tá gol? Após a rolagem, a linha mantém cabeceira no 0. 737, linha mantém no 0, Sam 3153. Guarulhos, é 3179. 3179, Guarulhos, qual nível? 34. 340, aguarde 4 previsto agora, transição Gonza. Guardando, grato.